Salve, nação americana! Aqui quem fala é o Alisson Fernandes. Dei o golpe no Henrique aqui hoje. E vamos falar da nossa derrota de ontem. 3-1 para o São Paulo. Que tristeza. E para contar essa história, tenho aqui meu amigo e companheiro de batalhas, Sérgio Tavares. Dê seu boa noite. Boa noite. Mais um jogo que jogamos bem, mas infelizmente perdemos. Invencibilidade perdida em casa, né? Isso aí. E ele que tava aqui fazendo inveja na gente, a gente aqui passando esse frio danado e ele lá no calor, diretamente do Japão, Felipe de Leucas. Bom dia, vamos tentar falar um pouquinho sobre esse jogo aí. Não teve um resultado positivo, mas também há coisas positivas para se tirar e algumas lições também que a gente pode pegar dele. Isso aí. Dileto Marcos Grassi, sempre muito solicitado aqui pela nossa enorme audiência, e hoje resolveu dar o ar da graça. Boa noite, diletos e diletas, americanos e americanas. Estamos aqui atendendo aos vários pedidos, né? Como sempre, diletos. E se eu puder, eu queria dar três destaques iniciais rapidamente aqui. Já chegou sentando na janela aí, ó. Já, justificando o cachê, né? O primeiro destaque é que eu tô cheio de aditivada, gasolina aditivada na ideia aqui é o que não falta hoje, viu, Alisson? Então, se vocês me chamarem, e essa gasolina aditivada tem pelo nome de cerveja artesanal, então se vocês me chamarem e eu não responder, é porque eu fui no banheiro ali rapidinho, mas volto. O segundo destaque é que não sei se vocês repararam, mas o América perdeu, né, não sei se vocês estão sabendo, e o... É verdade, o Boston na NBA perdeu também. Então, ontem foi a teoria, primeira vez que aconteceu. Provou ser uma teoria de Boston, né? Aquela sua teoria lá, que sempre perdeu. Uma teoria de Boston mesmo. E o terceiro e último destaque é, fazendo João Clebismo aqui do programa, não saio daí até o final do programa, ter a mensagem edificante, finalmente, com a diferença, explicando de uma vez por todas a diferença entre ganhar o campeonato de pontos corridos, coisa que o Anderson já conseguiu, e ganhar clássicos, coisas que ele ainda não conseguiu, mas do ponto de vista erótico, hein? Nossa! Então você só veio aqui. Você só veio aqui hoje pra falar isso, viu, Marcos? Exatamente, eu posso até ir embora, ficar daqui a uma hora e meia eu volto, mais ou menos. E é pra fazer a mensagem edificante. Então, mas vamos esperar até o final do programa pra manter a alta audiência que nós temos já no momento. Isso aí. E isso é surpresa pra todo mundo, viu, gente? Não foi nada combinado aqui. Então ninguém tá por dentro disso aí. Vamos ver o que acontece aí. Sobre o Boston, realmente, que eu tava com a teoria que toda vez que o América ganhava, o Boston Celtics perdia, e toda vez que o Boston Celtics ganhava, o América perdia. Então, quando eu saí ontem da Independência e saí rápido, justamente para pegar o início do jogo do Boston, começou 9h30, eu já saí feliz, já contando a vitória e a classificação do Boston na capanga, mas ontem deu errado, ontem os dois perderam. E para falar do América, que é o que importa aqui, e é para isso que estamos aqui, vou fazer aí um resuminho da partida de ontem. Muito bom. Cheguei a comentar, encontrei o Sérgio ali perto do intervalo e a gente comentou sobre isso. Eu achei o primeiro tempo muito bom do América. Hoje eu vi muita gente comentando, falando que o América fez uma partida ruim, né? Como sempre, a torcida da América é muito exigente. E talvez a visão do segundo tempo é a que fica, né? Mas para mim, separando o primeiro tempo, muito bom do América. O América começou, o América e o São Paulo, né? Os dois começaram sabendo que a vitória levaria pro G4, então foi uma partida muito disputada. O São Paulo começou mais fechado e preparando o bote ali pro contra-ataque, e isso continuaria praticamente pelo jogo todo. O São Paulo veio para jogar mais fechadinho, a Aguirre gosta disso e tentando sair com velocidade para surpreender o contra-ataque. Já o América aproveitou esses espaços que o São Paulo deu e foi conquistando território. Só que ao mesmo tempo que o América conquistava território e conquistava a chance de conseguir mais posse de bola, de dominar o campo adversário, o América oferecia com isso também alguns espaços ali, que era justamente o espaço que o São Paulo estava querendo para sair em velocidade. E logo aos 8 minutos, o São Paulo saiu na frente, justamente um contra-ataque rápido desse aí, definido pelo Diego Souza. Mas o América não sentiu o golpe, não. Foi muito rápida a reação do América. O América já prontamente continuou com o seu mesmo nível de jogo e 4 minutinhos depois já veio o empate. Uma grande jogada do Norberto, foi na linha de fundo, coisa que a gente cobra bastante, não ter aquela preguiça de cruzar da intermediária, buscou a linha de fundo, passou pelo marcador do tricolor paulista e cruzou na medida. O Luan ainda fez uma proteção ali que a bola sobrou para o Rafael Moura em condição de dominar, ele dominou a bola praticamente dentro da pequena área de São Paulo e finalizou muito bem, mandou no canto, alta, sem nenhuma chance para o Sidão. Só que aos 45 minutos, já no final do primeiro tempo, a América já... aquele empate, como a América tinha buscado o empate, o lado psicológico da partida ali estava mais para a América. A América ia para o intervalo com boas chances de voltar, tentando a virada. Mas aí, aos 45 do segundo tempo, o Matheus Ferraz foi juvenil. Um zagueiro veterano como ele deu uma gravata no Arboleda e o juiz, que não estava já com muito boa vontade com a América, logicamente não ia perdoar. E não era para perdoar mesmo. A gente não pede que o América seja... ajudado por arbitragem nenhuma. E aí, pênalti marcado, cobrança do Nenê, o Jori até foi na bola. O Jori é um bom pegador de pênalti, viu? Na Taça São Paulo, em que ele foi revelado, catou muito pênalti lá e ele esperou, achei que ele foi muito bem e ele foi na bola, mas só que o Nenê conseguiu mandar ela bem no cantinho, não deu pra pegar. E aí, já foi o São Paulo com a vantagem pro intervalo. No segundo tempo, eu achei que começou mais morno. Talvez não no início, mas no segundo tempo como um todo ele foi mais morno, mas a toada também era a mesma, a América buscando um novo empate, o São Paulo sendo perigoso nos contra-ataques novamente. E aí chegou a hora do Luan fazer das suas luanzices, né? Uma falta desnecessária na entrada da área, daquelas que na Série B não costumava virar gol, mas que na Série A vira, porque na Série A tem um Nenê que foi lá e mandou a bola na gaveta, por exemplo. Então esse tipo de vacilo, a punição na Série A é muito maior do que a punição que a gente recebia na Série B por esse tipo de lance. E aí, Nenê manda na gaveta, sem chance também para o Jori. Algumas pessoas chegaram a comentar alguma coisa nesse sentido, mas para mim sem nenhuma chance. E aí, com esse balde de água fria, ficou muito complicado para a América conseguir qualquer coisa. O placar final estava ali definido. América 1, São Paulo 3. O América foi a campo com Jori, Norberto, Matheus Ferraz, Messias e Giovani. Leandro, Donizete, Juninho, Aderlan, que depois deu lugar para o Ademir, que entrou bem, vamos falar sobre ele aqui. Serginho e Luan, deu lugar para o Rui. Lá na frente, Rafael Moura, que depois entrou Judivan. O São Paulo foi com Sidão, Militão, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. Jusilei e Hudson, Nenê, Everton, depois Lisiero, Araruna, depois Valdívia e o Diego Souza, depois o Trellis. O técnico do São Paulo é o Diego Aguirre. 4 cartões amarelos para a América: Aderlan, Matheus Ferraz, Giovani e Ademir. Nenhum desses estavam pendurados, então para o próximo jogo a América completo. Cartões amarelos para o São Paulo: 3, Hudson, Bruno Alves e Militão. Público de 4.360 presentes, renda de R$64.570. O árbitro foi o Bruno Arleu de Araújo. Não gostei da arbitragem dele, apesar de que no lance que teria tudo para ser mais polêmico, que é o pênalti, para mim foi pênalti claro. Mas no desenrolar do jogo, achei que ele não foi bem. Os assistentes: Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia e Luiz Cláudio Regazzoni, todos os três lá do Rio de Janeiro. Sérgio Tavares, dê sua opinião geral, depois a gente entra nos detalhes da partida. Não, eu tô com você, eu acho que você resumiu bem aí o que eu vi também. Só complementando, o primeiro tempo foi um jogaço, digamos assim. Eu lembro de eu comentar ali com o Cidinho, que tava assistindo comigo, assim, que eu olhei e tava 17 minutos. Parecia que já tinha 40 minutos de bola rolando, de tanto, tão intenso que foi. Era lá e cá e tal. Foi o antes de sair o gol, já tava lá e cá. Aí eles fizeram um gol, parecia que o América sentiria aquele baque. Ele não sentiu, foi lá, empatou, continuou lá e cá e tal. E assim foi o primeiro tempo inteiro. O segundo tempo é diferente porque a gente cansa de julgar nesse ritmo frenético e também porque, na minha opinião, o São Paulo meio que assentou em cima do resultado ali. Aquele pênalti no finalzinho deu a segurança pro São Paulo, que se já no primeiro tempo ele veio, igual você falou, um pouco mais fechadinho saindo contra-ataque, no segundo ficou mais fácil ainda. Você tá com o resultado favorável, é mais fácil ainda para você fazer esse tipo de jogo. E aí o desgaste, o cansaço de correr e tal, acaba não deixando com que o jogo seja tão intenso também. Mas eu quero chamar atenção para chutes de fora da área nosso, pelo menos umas 3 chances boas nós tivemos. A gente reclama muito, né, no grupo, a gente fala, a gente não tem ninguém que chuta e tal. Rafael Moura deu um chutaço, Leandro Donizete deu outro chutaço, então isso melhorou. Mas... o que vale são os 3 pontos, né? Então, saímos com um pouco com esse gosto amargo. Sobre a arbitragem, concordo com você também. Foi pênalti, não tem nem o que discutir, mas o árbitro foi bem tendencioso. É aquele tipo marcação toda hora, faltinha, parando o jogo, inverte a falta pro adversário e tal. Isso deixou a gente um pouco irritado. Mas não dá para colocar na conta da arbitragem o resultado do jogo, né? Nós perdemos porque o São Paulo foi muito mais eficiente. Isso aí. Acho que eficiência é a palavra que resume o que aconteceu. Felipe de Leucas, aí do calor japonês, o que você viu? Bom, eu tenho uma análise bem próxima das suas também. Para mim, o primeiro tempo foi bom. Nós conseguimos jogar ali bem, enfrentar. Só que a gente pecou, e uma coisa que é normal também, que não adianta, a gente perdeu esse jogo muito porque nosso elenco é mais limitado. A gente não tem as peças que o São Paulo tem para ser tão eficiente em alguns lances, e isso vai acontecer. Fatalmente, quando a gente enfrenta equipes melhores, pequenos erros vão custar gols. Foi o caso do segundo gol, ou do terceiro, foi o caso do segundo gol, pênalti bobo também no erro. E até o primeiro, que eu acho, pra mim, eu colocaria ainda também no começo da jogada ali, o Matheus Ferraz vai dividir a bola no ar com o Diego Souza, e ele perde a bola sem problema. Aquela lance que se ele quisesse ali, ele dava aquele totozinho no meio de campo ali, aquela bola no ar, que é um lance que não dá cartão, não daria nada, para o lance, e possivelmente o primeiro gol talvez não tivesse saído também. Então são esses pequenos detalhes que acontecem por ter um elenco um pouco mais limitado que custam vitórias, né? Mas dá pra... Não coloca a culpa mais na eficiência de São Paulo, até por ter peças melhores e muito em cima disso mesmo, sim. Mas o jogo, o primeiro tempo foi bom, o segundo tempo a gente caiu, deu uma caída bastante, até porque, mas o carro é normal, era difícil manter aquela pegada também o jogo inteiro, né? Então, mas fica muito em cima disso. Mas sempre fica aquela ressalva, se às vezes uma postura diferente para aquele jogo específico não teria sido melhor, né? Alguma variação, mas em linhas gerais não foi algo que não dá para ser orgulhado no primeiro tempo e ver o que poderia ter sido feito para às vezes compensar essa falta de qualidade, porque uma coisa que eu sempre falo é, não adianta a gente tentar só os pontos prováveis, né? O jogo contra o São Paulo ali, perder é normal, não é, ainda que seja em casa, é um time bem mais qualificado que o nosso, mas formas que a gente poderia ter de superar um pouco a nossa falta de peças tão boas. Mas eu acho que conseguindo homogeneizar... Esse negócio dos pontos prováveis é muito complicado, porque a próxima rodada, por exemplo, já é o Corinthians fora. Então, Série A não tem moleza. Então, não dá para ficar ganhando só de jogos fáceis e não dá também para ganhar só dentro de casa. A gente tem que conseguir regular e somar. Marcos Grassi, sua visão tá parecida com a nossa, que o desempenho foi bom, apesar do resultado ruim? Olha, o Alisson, sim, penso como vocês. Até postei ontem no grupo, durante o primeiro tempo, que, na minha opinião, pelo andar da carruagem, o América vai jogar de igual para igual com qualquer adversário em casa nesse grupo. Eu acho que não vai, pode vir Grêmio, já veio Palmeiras, ontem veio São Paulo, que está aí, único invicto. E a gente está conseguindo fazer jogos de igual para igual com os adversários. Então isso é importante, que é uma coisa que não é muito comum para o América, né? Mesmo com o Henderson em 2016, era aquele esquema, jogar fechadinho, tentar achar um gol, que era o que dava para fazer. Desse campeonato, não. Essa postura tem me agradado, de tentar encarar os adversários. Mas algumas coisas a gente precisa corrigir nisso. Ontem, no primeiro tempo, o América, alguns lances, fez boas triangulações, chegando bem no ataque, sabe? Com ultrapassagem, os jogadores conscientes do que tinham que fazer. Mas quando perdia a bola, tomava contra-ataque. E aí a volta estava um pouco devagar. O gol saiu assim, o primeiro. Depois teve um outro lance que o América fez uma boa triangulação, perdeu a bola, quase saiu um gol do São Paulo de contra-ataque. Então isso daí eu acho que a gente precisa dar uma arrumada, assim. Nessa recomposição da defesa, do ataque para a defesa, pegar um time rápido, feito para contra-ataque, como o São Paulo se montou para esse campeonato, vai apertar para a gente em casa se a gente quiser sempre encarar de igual para igual os adversários. Eu fiquei com essa sensação ontem. Ontem, mesmo no primeiro tempo, eu cheguei a comentar isso lá com o Sérgio no estádio, porque a nossa recomposição para defender, ela tá assim, para mim, pavorosa. Tem dado escanteio pra gente, tem sido um motivo de preocupação pra mim. Ao invés de ter expectativa de que a gente consiga fazer gols no escanteio, de vez em quando até sai algum, mas tem me preocupado muito mais a volta do escanteio e o contra-ataque que ele costuma gerar pro adversário do que o que a gente consegue fazer nele. E ontem eu fiquei prestando atenção nisso, porque duas ou três vezes o São Paulo foi em clara condição de fazer gol em escanteios nossos. E eu fiquei prestando atenção no posicionamento. O nosso posicionamento nos nossos escanteios, os nossos jogadores, ele é muito parecido, estava muito parecido com o posicionamento do São Paulo quando tinha escanteio de São Paulo. E provavelmente vai ser muito parecido com o posicionamento dos outros clubes, porque hoje em dia essas coisas são... todo mundo copia todo mundo, não tem muita diferença. Então a América ficava praticamente todos os jogadores lá, um jogador mais dois ali na cabeça de área para pegar o rebote ali, o Leandro Donizete um pouquinho atrás, e normalmente era o Juninho lá no meio campo. O São Paulo também mandava todo mundo, ficava com dois basicamente para segurar mesmo. Só que o São Paulo, quando o América conseguia rebater aquilo ali, o São Paulo se recompunha com muito mais velocidade. Então para mim, eu percebi ontem que o erro não está no posicionamento na hora do escanteio. O erro talvez esteja porque a gente demora demais a ter esse start a voltar. Quando a gente percebe, o time adversário já deu um drible, já deu um passe e já sai 4 contra 2 nós. Então, e esse é o tipo de detalhe. Ontem eu fiquei ficou muito nítido para mim que a gente tá num grau de evolução bem bacana a ponto de conseguir medir forças com essas equipes. Só que a gente vai ter que se atentar para os detalhes. Essa questão, por exemplo, do escanteio é um detalhe. Mas é um detalhe que vira gol na Série A. A questão de fazer faltas bestas, a questão de ser inocente numa jogada dentro da grande área, tudo isso são detalhes. Para mim, tá na parte agora do ajuste fino. Muita coisa do esquema de jogo já tá mais ou menos resolvido, a gente já joga num padrão legal, a gente tá conseguindo enfrentar boas equipes, a gente tá conseguindo fazer um bom campeonato. Mas a gente vai ter Anderson Moreira e os jogadores vão ter que pegar pesado nessa questão dos detalhes, não errar passe na saída de bola, não oferecer para times de Série A condições que eles possam levar em gol, porque normalmente é muito mais perigoso do que times de Série B. Então, para mim, resumindo, estamos num grau de evolução muito bacana, mas precisamos ter muita atenção com os detalhes, porque na Série A isso é cruel. Mas alguém percebeu algo parecido com isso? Alguém se atentou também à questão dos escanteios, da nossa recuperação de bola, recuperação defensiva? Alisson, eu tava vendo o jogo aqui em casa, porque devido aos problemas todos, eu não consegui a Independência ontem, né? Então eu tava vendo o jogo aqui no Premiere, naquele streaming, daqueles sites bons de internet, sabe? Sim. O principal jogador era o Delay de Almeida, porque no grupo gritava gol, 2 minutos depois eu vi o gol aqui em casa. Aí não deu pra ver muito bem isso que você falou, porque o jogo da TV é diferente do jogo do campo. Mas o repórter de campo disse que o Anderson tava muito bravo com o Juninho, principalmente por conta dessa recomposição defensiva, que ele acha que ele tava indo muito pro ataque e demorando pra voltar. Até no primeiro gol de São Paulo, ele ficou muito bravo com o Juninho, deu uma bronca nele lá, segundo o repórter, por conta dessa recomposição que não tava boa. Aí não foi nem só o escanteio, né? Isso aconteceu antes mesmo do gol, uma jogada parecida dessa, que a gente subiu, perdeu a bola ali, antes do gol não lembro se a gente perdeu, e eles conseguiram voltar e voltaram na situação de 3 contra 2, só que acabaram não acontecendo não. Meio campo mesmo, a jogada acabou sendo neutralizada. No gol, a gente também vai aquela ultrapassagem pela direita, né, o Norberto sobe, o Alder Renan tá lá e o Juninho tava encostando também, e aí quando perdeu a bola e voltou, aí eles voltaram ali no 3 contra 2 e não teve como, eles voltaram, chegaram e fizeram um gol ali sem ter muita resistência, né, no contra-ataque, né? Foram bem precisos ali, sem errar. Até que o Matheus Ferraz saiu da jogada no meio de campo, assim, quando ele perdeu pro Diego Souza, ficou o Messias e o Giovani, e aí acabou acontecendo o gol. E depois o gol ainda tem mais um lance parecido que acho que o Matheus Ferraz consegue recuperar depois e tira. Mas nem só nos escanteios, muitas vezes na hora que a gente tá, essas tramas tem subido todo mundo, né? E ficou só, às vezes, o Donizete um pouco mais atrás, o Juninho também tem essa função de chegar muito à frente, né? Acho que é a questão de saber o quando se apresentar, né? Porque o Norberto e o Oder não estão lá, se ele sobe também, aí não tem ninguém para recompor aquele setor depois. Então, ainda mais que o Giovani geralmente vai estar mais em cima. Então a gente tem que policiar muito quem sobe, né? Para não subir todo mundo e só deixar os zagueiros lá atrás, que tem um contra-ataque ali. Acaba gerando situações. Isso aconteceu muito ontem, não só em escanteio, mas também em jogadas que a gente tentava trabalhar e na volta acabava a chance. No segundo tempo, os comentaristas até comentaram que se não seria interessante do São Paulo tirar o Araruno, que estava lá, que era melhor defensivamente e ofensivamente falando, e colocar alguém que pudesse explorar esses contra-ataques melhor, porque o América deixava mais brecha por subir muita gente. Estamos aqui por falar em São Paulo com o nosso convidado especial, o Giovanni Ferracin. Gil, Gil, tá dando muito barulho aqui a sua conexão, mas tenta falar pra gente ver. Opa, tudo bom? Boa noite aí, galera. Agora tá melhorou. Agora sim. Não, agora melhorou. Tava dando uma barulheira danada. Ixi, Maria. Eu entrei agora pra estragar, então. Não, mas tá tranquilo. E aí, tudo bem? Gil, já falamos aqui, tudo ótimo. É, temos aqui na nossa mesa virtual o Sérgio Tavares, que é nosso companheiro de sempre, o Marcos Grassi, nosso ouvinte, está participando com a gente hoje também, e o Felipe de Leucas, que é um americano que mora lá no Japão, então também está aqui participando com a gente hoje. Opa. Já falamos aqui um pouco sobre a partida, já demos aqui a nossa visão, e até bom que você tenha entrado depois, que aí você não foi contaminado por ela. Dá para você dar a sua visão geral aí sobre a partida, o que você achou tanto do desempenho do São Paulo quanto do América. Primeiro uma pincelada geral, depois a gente vai entrando nos detalhes da partida. Opa, primeiro, boa noite a todos aí, queria agradecer o convite por estar aqui, para mim é uma honra estar participando com vocês aí. E sobre o jogo, eu queria, existe uma visão antes, uma visão anterior ao jogo, né? Porque o que acontece, o América, ele é um time que ele veio da Série B, só que ele tava numa crescente, ele tinha ganhado todos os jogos em casa, ele tava bem, né? E o São Paulo, pelo contrário, tá aí alguns anos flertando com rebaixamento, esse ano já foi eliminado de Paulista, foi eliminado de Copa do Brasil precocemente, então eu percebi que o São Paulo ele entrou com cuidado, né? Do que o América poderia fazer com o jogo, com a gente. O nosso técnico, o Aguirre, ele faz uma variação aí nos jogos, ele é um cara que ele faz rodízio, né? E ele faz uma variação nas formações também. E especialmente nesse jogo, ele entrou com três volantes. Então deu pra ver que o time entrou respeitando mesmo, sabendo do que o América poderia fazer com o São Paulo. Só que jogou se aproveitando dos contra-ataques, né? Como o América ia vir pra cima, ele se aproveitou dos contra-ataques especificamente pelas laterais. Isso tem sido, Gil, isso tem sido no campeonato todo até aqui, essa tem sido a proposta do São Paulo, deixar o adversário dominar o campo e partir para os contra-ataques? Não, na verdade não. Para te falar a verdade, a proposta do Aguirre, o Aguirre é um técnico novo no São Paulo, então se você me perguntasse há 4 jogos atrás, há 5 jogos atrás, eu ia falar que a gente não tem esquema de jogo ainda. Porque ele tá formando ainda, ele tá achando as peças que ele pode contar, ele faz essa coisa do rodízio, tanto é que o Araruna, que entrou ontem, o Araruna não jogava, não sei exatamente, mas vou chutar uns 10 jogos. Então ele foi lá e colocou o Araruna e fez essa proposta com... às vezes ele faz com 3 zagueiros, ontem ele fez 3 volantes, que foi para segurar essa pressão que o América poderia... fazer essa pressão que o América poderia fazer sobre a gente e partir nos contra-ataques, porque as nossas laterais elas são muito bem ofensivamente, né? Defensivamente, talvez nem tanto, né? Tanto é que não sei se vocês comentaram aí, o gol de vocês foi pelo nosso lado esquerdo ali no Reinaldo. Sim. E o zagueiro Aderlan. Foi um drible ali que ele tomou, que ele não poderia ter tomado, né? Não. Sim. Não se deve tomar, e depois o cruzamento, a bola passou no meio da perna do zagueiro. O famoso He-Man ali, ele praticamente dominou a bola, poderia ainda ter petecado uma vez antes de chutar, tava livre, sim, livre. E é isso, acho que a proposta ainda ela tá sendo feita. Acho que nos últimos 2 jogos, contra vocês ontem e contra o Santos na semana passada, que parece que formou assim uma maneira de jogar. Deu uma cara. Entendi. Agora, você disse aí que, e é até bem interessante pra gente perceber que equipe do porte do São Paulo possa vir aqui jogar contra o América no Independência com certo respeito. E o São Paulo veio com 3 volantes e veio mais precavido buscando contra-ataque. Para vocês daí, chegou a surpreender a forma como o América jogou? E aí falando mais de desempenho do que de placar, porque o placar ficou 3-1 para o São Paulo. Mas em volume de jogo, chegou a surpreender? Estava na linha do que vocês estavam esperando? Estava na linha do que a gente estava esperando, acredito que esse ano, né? Porque esse ano a gente estamos acompanhando o América. Não só, sim, vocês, não só a mídia mineira, mas nós estamos prestando atenção na América. Porque o América tá surpreendendo. Não sei se é a palavra, gente, certa que eu posso usar. Não estava invicto em casa, tá fazendo um... tá dando trabalho na Copa do Brasil, deu trabalho pro... contra o Palmeiras, que, né, reza a lenda que é o elenco mais caro do Brasil, o melhor elenco, é o Real Madrid da América. E então, por isso que, talvez por isso, o São Paulo tenha entrado com mais cuidado ontem, e nós torcedores já esperávamos, né? Como eu disse para vocês antes, os torcedores também encararam meio com receio esse jogo. Eu tenho um grupo no WhatsApp, a gente faz um bolão ali para brincar, e muita gente colocou ali um empate. Ah, o empate ali contra o América é bom pra gente e tal. Então a gente tá esperando, sim, esse bom desempenho. Bacana. Bom jogo. Agora, diga. Eu tava, o Dileto São Paulino aí falou, e às vezes, quando o América joga com time de outros estados, eu gosto de botar em rádios que eu conheço de outros estados para ver a visão dos cronistas do outro estado falando sobre o América. E ontem eu coloquei na Rádio Transamérica de São Paulo, que é a que eu mais ouço quando é um time de São Paulo que joga contra o América, e o pessoal lá realmente dizendo antes do jogo que se o São Paulo arrancasse o empate já estava de bom tamanho, que o América estava 100% em casa, que era um jogo perigoso para o São Paulo. Só um deles que disse que era obrigação do São Paulo ir lá e ganhar do América. Mas a maioria mesmo dizendo com receio em relação ao jogo contra o América. Sim, aquele desempenho terrível do América em 2016, claro que ele ficou gravado na cabeça de muita gente fora de Minas Gerais. Então, ainda tem aquela peixe ali de 2016, aquele desempenho tão ruim de ser o saco de pancada. Em 2016, de fato, o América foi o saco de pancada. Para esse ano, o América vem diferente. Já tem um número de rodadas suficiente para quem é mais atento ao futebol, como é o caso do Gil, já consegui perceber isso, mas para a mídia geral, talvez isso ainda vai ser um pouco complicado de entender. Mas o América, o panorama hoje é outro. O panorama é de um treinador que já está há muito tempo e que já conseguiu implantar a sua forma de jogar no América. O panorama é de uma equipe que tem jogadores mais qualificados. O América hoje consegue ter, em algumas posições, reservas quase que à altura. Em 2016, a gente não tinha nem o titular em condição de jogar uma Série A. Então, a perspectiva é boa. A gente dizia aqui, Gil, que falta ao América. O América já está conseguindo enfrentar um São Paulo, enfrentar o Palmeiras, mas a gente ainda peca nos detalhes. Ainda tem aqueles erros dignos de time de Série B. Aqueles erros do tipo aquela falta, que foi uma falta inocente, não precisava ter feito. E aí, com o Nenê cobrando, já vira uma jogada muito perigosa, tanto que virou gol. Um pênalti infantil como foi, alguns erros de passes... em condições que deixam o adversário em condição de buscar o gol. Então, parece que o todo está bem, mas dos detalhes, na hora do ajuste fino, a gente ainda está pecando. E esse tipo de erro na Série A costuma ser cruel. Ontem, a gente jogou contra uma equipe que tinha vários jogadores qualificados para aproveitar isso, e um deles estava iluminado, que era o Nenê. Jogou muita bola ontem. O passe para o primeiro gol, o passe da jogada, ele lançou para o Everton, não é isso? E o Everton cruzou para o Diego Souza, depois ele fez o cruzamento do pênalti e ele fez o gol de pênalti, ele fez o gol de pênalti, não, o pênalti foi ele mesmo, né? Foi ele. E no gol de falta, que foi um gol belíssimo, não tinha como, nem era um gol que estava tão frontal, a bola estava bem para a lateral da grande área e ele mandou lá na gaveta sem chance para o Jori. Quer ler alguns comentários aí, Sérgio? Vamos ler um pouquinho aqui, que já tem um bocado. Rony Franks, o Formiga, falando da sua teoria de Boston, né? Que ele lamentou a derrota lá do Boston Celtics. José Aguiar dando boa noite, o Marcos Lage também. O Thales Maciel falando boa noite. Temos que vencer o adversário e o trio de arbitragem sempre. Então não podemos ter uma jogada infantil de um zagueiro com a experiência do Matheus Ferraz. A gente já falou um pouco disso, é isso mesmo. Segue o jogo FC, Rádio Queluz, é o nosso amigo Júlio, que participa do grupo do Decadentes também, e tem uma resenha na Rádio Queluz. Inclusive eu convido todo mundo que quiser participar, que quiser escutar, é nas sextas-feiras, não é isso, Júlio? Coloca aí o horário aí que a gente fala do seu programa também. Marcos Neto, gostei do jogo também, acho que perdemos por um motivo muito simples, o São Paulo tem craques no time, Neném, que fizeram a diferença, e novamente por falhas individuais. Matheus Ferraz, Dudu, primeiro gol, Luan. O Júlio fala lá fala individual do Dudu no primeiro gol? Pra mim, ali foi mais uma falha de recuperação lenta, que a gente teve algumas na partida, e o São Paulo acabou aproveitando essa, mas não foi uma falha individual do Dudu. Talvez ele tenha ele foi um dos que contribuiu pra essa volta aí muito lenta pra defesa, mas não teve uma falha dele. É, também acho. É, o Júlio fala ainda, acredito que o América deveria jogar mais fechado contra os grandes. A gente já discutiu isso aqui um bocado. Pode até continuar a discutir isso mais um pouco. Eu sou contra. Eu acho que a gente tem um jeito de julgar, a gente tem que manter ele sempre. É, o Sérgio tem essa opinião, a gente já discutiu algumas vezes aqui. É, eu acho que a gente tem que se preparar para algumas variações, a gente tem que ter o nosso jeito de jogar, mas tem que estar mais preparado para algumas outras condições adversas, terão outros times que vão vir aqui na Independência e vão jogar em cima da gente, aí não necessariamente a gente vai conseguir ter posse de bola, marcar alto, a gente não vai conseguir fazer isso o tempo todo, então a gente tem que achar uma forma de ser eficiente também jogando de outras formas, mas... Não acho que o problema ontem tenha sido a forma como a América jogou. O problema ontem, para mim, é que demos alguns vacilos, esses vacilos o São Paulo aproveitou, e lá na frente também a gente poderia ter produzido um pouco mais. Eu vou dar um exemplo falando disso um pouquinho ainda. Eu tava vendo as resenhas e tal, o Grêmio não conseguiu vencer algumas defesas meio aqueles... 11 jogadores na frente do gol, assim. E a imprensa começou a criticar muito. O Renato Gaúcho ficou irritadíssimo, principalmente contra o jogo contra o Inter, mas depois em outros jogos também. E falou, mas ficam uns 11 lá atrás, é difícil e tal. E a imprensa ficou batendo nisso, mais ou menos. Por que, que eu tô chamando a atenção disso? É mais ou menos a mesma lógica. O Grêmio não vai mudar o jeito de jogar, mas ele tem que conseguir passar dessas defesas intransponíveis, né? Que é isso que você está falando. E o adversário, sabendo o jeito que o Grêmio joga, vai, eventualmente, alguns adversários vão fazer exatamente isso para não tomar os gols do Grêmio. Então, trazendo para a nossa realidade, o América joga com um jogo de posse e tal, e tenta construir as jogadas, não acho que tem que mudar isso. Mas, obviamente, que, dependendo do adversário, se ele conseguir fazer algumas estratégias que anulem esse nosso jogo, a gente tem que saber sair disso e fazer os gols e, né, fazer o resultado, obviamente. Vou ler mais um pouquinho aqui, ó. Marcos Neto, se continuarmos assim, não cairemos e com um pouco de sorte uma Sul-Americana. Deus te ouça. Henrique o campeonato é muito longo. Dificilmente a gente vai conseguir manter o desempenho de agora às 38 rodadas. Nenhuma equipe consegue. O Corinthians ano passado, por exemplo, foi campeão, tendo um desempenho no primeiro turno e no segundo turno completamente diferente. Eu não lembro da trajetória do São Paulo ano passado, Gil, mas acho que o São Paulo começou muito mal e foi se recuperar mais do meio pra frente, não é isso? Flertou ali. Na verdade, o São Paulo começou muito mal, ficou, eu não lembro agora, mas umas 20 rodadas na zona de rebaixamento, até que veio o salvador da pátria, Hernanes, e deu um jeito no time. Isso, então, isso é muito normal em campeonato de 38 rodadas, como é o Campeonato Brasileiro. Então não adianta a gente achar que a gente vai ter esse desempenho linear. Pode ser que a gente melhore, que tenha um desempenho melhor do que está tendo agora em algum momento, mas vai chegar a hora também que a gente vai ter 3, 4 derrotas seguidas. Não tem que ter desespero na hora das derrotas e nem muita empolgação na hora das vitórias. Mas se a gente continuar com o futebol competitivo como o de agora, a gente consegue, para mim, se manter, é um fato hoje. Dentro do campeonato, o campeonato ele é tão longo que tem diversas variáveis, né? Em um momento do campeonato, você está disputando duas competições, como era o caso do América e do São Paulo lá atrás. Né? Aí agora, estamos disputando uma só, jogo só de final de semana. Aí agora os jogos vão começar quarta e domingo, quer dizer, no meio da semana e no final de semana. Aí vai ter a pausa para a Copa. E aí jogadores vêm e vão, serão vendidos na janela europeia. Sim. Então acontece muita coisa, por isso talvez dessas variáveis, né, com os times. Muita variável. E essa parada da Copa eu acho que dá uma mudança total, né? Porque a troca de jogadores, a saída e chegada de jogadores muda muito. Então depois da Copa acho que é outro campeonato mesmo. Muda. São Paulo perdeu duas Libertadores por causa da parada da Copa. Por sorte, eu acho que a gente não vai sofrer tanto com perda de jogadores assim na parada da Copa, né? A gente não tem o costume de abastecer mercados internacionais e os nossos principais jogadores fazendo 7 jogos também não vão abastecer o mercado nacional, né? Então, pelo menos, acho que pra gente a parada tem tudo pra ser apenas positiva, né? Vamos ver. Eu até fiz um levantamento exatamente pra ver isso, porque teve umas polêmicas hoje do Rafael Lima, né? Acho que a gente vai falar um pouco disso. O Rafael Moura, né? Rafael Moura, isso. Eu fiz um levantamento dos jogadores do América que já fizeram 7 jogos. São 9. Messias, Juninho, Luan, Ailon, Matheus Ferraz, Serginho, Wesley, Rui e Judivan. Então esses não saem mais. E tem mais seis que estão na iminência, que tem seis jogos, que são Norberto, Magrão, Jori, Rafael Moura, Carlinhos e Marquinhos. Ou seja, um número grande aí que... E as peças mais importantes, né? Que estão na iminência e tal. Mas uma, a gente ouve muito, né? A torcedora americana e tal falando. Então, o Messias, ele é muito visado. Será que vai chegar alguma coisa aí? Não sei, espero que não, mas... O Rui já fez 7 jogos, Sérgio? Então, esse levantamento, eu levo em consideração o jogador, o cara ser relacionado no banco. Porque eu acredito que isso conte. Se não contar, aí realmente não vai ter. Aí vai, esses números mudam. Mas sim, considerando que foi pro banco, já conta, já entra nessa conta, né? Uhum. Porque ir pro banco conta quando é pra punição. Então deve isso contar pra essa contagem também, né? Exato, também acho. Mais comentários, Sérgio? Vamos ler mais um pouquinho aqui. O Henrique falou. Isso. Judivan também chutou pra fora. Porque eu falei que o Rafael Moura e o Donizete chutaram, não é? O Judivan também teve um chute fora. Então, vamos aproveitar essa deixa do Henrique e falar dos substitutos que entraram ontem. Achei o Judivan bem apagado, apesar de que foi pouco tempo, né, que ele teve pra jogar. Mas achei bem apagado, achei que não acrescentou muito ao jogo, não. Já o menino da direita lá, Ademir. É um foguetinho, hein? O menino entrou espivetado, entrou querendo muito, muito agudo, muita velocidade para cima da defesa do São Paulo. Ele entrou e já fez duas boas jogadas, depois deu uma sumida de novo. Mas enxerguei potencial ali, é o cara que tem, dentro dessa linha, Sérgio, de mudar ao longo de algumas partidas, às vezes não tá funcionando muito na pressão, na marcação alta e tal, o adversário tá te pressionando demais... Ele pode ser uma peça importante para mudar a forma de jogar numa partida, para puxar contra-ataque, para ser mais agudo em direção ao gol. Gostei bastante. E se o Anderson colocou, muito provavelmente é porque o menino está treinando bem, porque quem vinha entrando ali como primeira opção para ataque era o Marquinhos. Isso. Se ele furou essa fila ali, e também o Ailon, não, ele passou Marquinhos e passou o Ailon nessa fila. Deve estar treinando bem. O que vocês acharam dele? E também, qual foi o terceiro? O Rui. O Rui também... entrou, fez alguma coisinha ali, mas dos três, quem me deu esperança foi o Ademir. Me lembrou o PokerStars do ano passado. Tomara que ele seja só isso. Mas eu também gostei mais dele. Lembram do Rinaldo? Rinaldo, verdade. O estilo dele jogando pareceu um pouco. O Rui, gente, eu tô achando que o Rui tá se arrastando no campo. Ele entra com 40 minutos, parece que é ele que tá jogando desde o começo, que os outros entraram com 40 minutos. Tá totalmente... gente, ele tem que... Eu acho que não é o caso de deixar no meio de lado, fazendo uma preparação física melhor pra voltar depois da Copa. Porque entrar do jeito que ele tá entrando, ele no ano passado ele era um jogador participativo, armava o time, chutava de fora da área. Agora ele pega a bola, alguém vai lá e toma dele como se fosse uma criança jogando ali. Parece aquele tiozão de final de churrasco jogando, gente. Mas isso é uma questão que na parada da Copa tem que ser resolvida mesmo, porque o Rui de fato não está conseguindo desempenhar bem e não, talvez se tivesse, já estaria até em condição de tomar a posição do Serginho, que também caiu o futebol do Serginho. Ontem mais uma vez não jogou nada, já vem de umas três, começou o brasileiro voando e depois que até a mídia nacional começou a virar os olhos para ele, no Cartola ele virou febre, todo mundo escalando, parou de jogar e já foi pro terceiro jogo aí em que não vem apresentando nada. E pra com essa parada pra Copa que o Marcos Grassi falou aí, um dos dois tem que voltar voando, porque a gente precisa de um cara ali pra distribuir bem essas jogadas. Marcos Grassi, o que você achou de quem entrou ontem e desse desempenho ruim aí, tanto do Serginho quanto do Rui, nossos dois camisas dessas? E que não volte o Renan Oliveira, né? Esse aqui é o pior, né? A gente ficar cornetando o Serginho e voltar o Renan. Ou até o Magrão, né? Que é o polivalente. Né? Foi em todos os lugares possíveis. Então é perigoso. O Judivan, achei que foi dos três que entraram, realmente foi o que rendeu um pouquinho mais, né? Embora ele entrou com tanta vontade que ele deu uma entrada no jogador de São Paulo lá, que era até perigoso ser expulso mesmo. O rapaz lá do Premier, lá do Play Dinâmica, comentou isso, foi uma entrada mais forte, que ele deu um carrinho, a sorte que não pegou em cheio, porque se pegasse em cheio, era complicado pra gente ficar com um a menos ali. Então talvez seja o caso de falar com ele, que ele tá com muita empolgação, né, que é a grande chance dele agora, pra ele ir um pouquinho mais devagar nessas disputas de bolas, porque se num jogo mais equilibrado ele é expulso, pode jogar fora o jogo da gente, né? É. Ô, Felipe de Leucas, e você? O que, que você viu dos caras que entraram lá ontem? O único que mostrou, assim, eu acho legal falar do Ademir muito, porque ele foi o que mostrou que realmente ele pode ser aquele jogador. A gente ficou, depois o Mineiro, né, ficou na dúvida, pô, ele é uma boa aposta, acho que vale a pena, acho que ele consegue render liga com um cara diferente, e ele realmente mostrou que ele tem potencial pra ser isso. Mas uma coisa que preocupa, ele foi muito bem em alguns lances, mas dá pra entender, até porque a demora, às vezes, do Enes de ter lançado mão dele, porque ele realmente ficou um pouco... Ele tava um pouco nervoso ontem, ele tentou ali, isso não foi nervoso a ponto de prejudicar, porque ele tentou partir pra cima, mas ele foi afoito ali no lance do carrinho, teve uma outra hora que ele optou por um drible um pouco mais afoito, acabou perdendo a posse também, umas situações assim que ele poderia ter tido uma escolha um pouco melhor ali, dependendo da jogada, mas mostrou que é um cara que é muito rápido, ele é liso, né, aquele cara que vai gerar desequilíbrio, né, ofensivo, e essa parte é bem positiva também, mas tem que ter paciência com ele, né, até porque, se for pensar, no final do ano passado ele jogava na Várzea, né, o patrocinense tirou ele da Várzea para jogar o Mineiro desse ano, e aí do Mineiro ele já foi jogar a Série A, então, tipo assim, o salto na carreira dele foi um salto muito grande, assim, em pouco tempo, né. Mas ele não é um cara, talvez ele tenha passado ali um tempo na Várzea, nem sabia dessa história. Mas ele já tem passagem, ele chegou a jogar no Benfica de Portugal, se eu não estou enganado, ele rodou alguns clubes por aí. Não é um caso de um cara que fez uma carreira na Várzea, patrocinense, levou agora não. Se ele esteve na Várzea, foi uma situação, assim, provisória na carreira dele. O Bruno Sávio chegou a jogar na Várzea também depois de um tempo, né? Ele saiu da nossa base pra Várzea e depois voltou. Porque a Várzea ter ficado por lá, né, dele? A Várzea é que não saiu dele. Em certo ponto da carreira, né? A Várzea paga melhor do que base. Então, quando o cara não vislumbra ser profissional, ele acaba optando pela Várzea cedo. Às vezes chutando, esse foi o caso dele, dependendo dos times que ele poderia jogar, ele optou por isso também. Então, varia um pouco nessa questão, pode ser ali, né? Mas uma questão é o salto, né, que ele tá tendo de hoje, do que ele jogava há pouco tempo e tá jogando hoje, é grande. E acho que é questão de preparar ele, mas acho que em pouco tempo ele vai começar a ser mais utilizado. Não sei se ele pulou na frente do Marquinhos, não acho que isso tenha acontecido. Talvez... seria pelo placar, já tá 3-1, acho que o Anderson quis ver até fazer experiência, né, ver o que ele poderia render ali, já que ele é um cara que também conseguiria desequilibrar mais o jogo, né, então acho que foi um pouco ali até pra ver como ele reagiria, né, dar uma experiência pra ele num jogo de Série A e tudo mais, acho que foi importante. O Judivan, gostaria de ver ele jogando mais tempo, confesso, pra ver até que ponto, porque ele não conseguiu participar muito ontem, mas a situação que ele entra também já é um pouco mais adversa, né. Você entra ali com o placar já estabelecido, né? Com outro time já conseguindo só administrar o resultado, é mais difícil se mostrar alguma coisa. E principalmente ele entrou no momento que o time do América já tava com os dois, né? Não tinha aquele ímpeto, a explosão do primeiro tempo e coisa assim. Então, eu fico pensando, talvez o Ademir jogando um jogo inteiro ali, com o time na intensidade, atacando muito pela direita, aí acho que ia ser legal. Gostaria de ver essa situação acontecendo também para avaliá-lo melhor, né? A mesma coisa com o Judivan, entrando com o time mais na pegada ali no ritmo do primeiro tempo, talvez, para ver como que eles jogariam nessa situação também. Eu sinto falta de jogadores mais agudos ali na frente. No programa passado eu cheguei a dizer que não tá longe de me encantar essa dupla que tem feito ali na ponta esquerda, o Anderson, com o Norberto e o Aderlan revezando e jogando um ali de lateral e o outro de meio ofensivo pela direita. Não tá me encantando justamente por isso, porque o Aderlan, por mais que tenha boa vontade, por mais que tente, ele é um lateral. Ele não deixou de ser um lateral. E faz falta um cara. Quando entra um cara, como entrou o Ademir, e pega a bola, parte pra cima, olha em direção ao gol, a visão de um atacante ali, ela é completamente diferente. E faz muita diferença isso pra mim. O Luan, pela esquerda, é outro. O Luan é atacante? É. Mas o Luan, ele pegou muito para si essa questão tática, isso não é ruim, não. Mas ele é tão obediente taticamente, o Luan, que ele volta com tanto ímpeto para marcar, e é realmente muito batalhador. Eu sempre critico o futebol dele, mas batalhador ele é, que ele deixa de contribuir o tanto que precisa contribuir lá na frente. Então eu preferia dois caras mais agudos. O Ailon não iniciou muito bem o brasileiro, mas foi o artilheiro do Campeonato Mineiro. De repente seja a hora de voltar com o Ailon. O Marquinhos é outro jogador que é agudo, sempre que entra, tenta. Tem noites que não está iluminado, mas tem noites que ele consegue muitos dribles, consegue jogadas pessoais que transformam em perigo para o adversário. Esse Ademir mostrou ontem também, um cara mais agudo. Eu gosto da ideia de ter dois caras pelas pontas que sejam mais agudos, que contribuam sim com a marcação, porque hoje o futebol moderno exige, mas que sejam mais agudos ali para frente. Ontem a gente viu no São Paulo o Everton, a canseira que ele deu. Ele pega a bola e vai em direção ao gol, vai em direção em armar alguma jogada ofensiva. Falta isso para mim nos nossos dois caras que estão jogando ali de ponta. Sérgio, você quer comentar sobre isso, ou ler comentários, ou quem quer falar qualquer coisa aí? Não, eu só quero falar que sobre o Serginho um pouquinho, você chamou atenção, que ele não tá jogando bem. Eu não vejo tanto assim, não. Que ele caiu um pouco de produção, eu concordo. Agora, que ele não tá jogando nada, eu discordo. Lá no início, quando ele chegou e tal, a gente também elogiou bastante num, dois jogos, depois ele deu uma caída, depois ele voltou de novo. Ele é um pouco inconstante, mas não vejo ele fazendo uma partida sumida completa ou horrível. Não. Talvez a nossa expectativa esteja um pouco mais alta. Ele não é esse jogador que vai arrebentar e vai ser o meia que constrói tudo, né? Talvez seja um pouco disso. Sim. Ô Alisson. Sim. Você tá pedindo jogador agudo, eu vi aqui na internet, tem um que tá solto aí, tá livre no mercado e pode ser uma boa, viu, Flamengo? Tá bem. Sebastião Bá, do Skid Row, lembra? Ele quebrava a copa até, viu? Então, tá liberado no mercado, só até ver. Marcos Grassi. Passa pra próxima, Sérgio. Vamos lá, Gil, deu pra você perceber qual que é o nível do programa, né, Gil? O Gil foi até embora, tá vendo? Não, é que vocês não escutaram o meu, cara. É pior ainda. Aqui, ó, Sérgio. A gente tem a sonoplastia daquela, sabe, a bateria, né? Tudum, tsh, que é todo mundo falando isso assim, tudo. Falando do Serginho, eu vou pegar um comentário aqui pra gente discutir um pouquinho uma outra coisa que eu tenho percebido. O Rodrigo BH aqui falou aqui, ó, faltou força ao meio de campo no segundo tempo. Não acho que foi uma boa apresentação do Leandro Donizete. Queria propor essa discussão que ele está falando aqui, mas tentando ver uma outra coisa. Eu tenho visto que o América está jogando um pouquinho diferente do que jogou ano passado e no início desse ano. A gente está tendendo um pouco mais por um 4-4-2 ali. Se vocês repararem, o He-Man não fica tão... claro, não é em todos os momentos, né? Mas em vários momentos ele não fica tão sozinho ali na frente. O Serginho tem subido mais. Fazendo um segundo atacante com ele ali. Isso faz com que o Leandro Donizete seja o cara que arma as jogadas. Ele tem feito isso mais. E eu tenho gostado disso. Eu não tenho nada a criticar do Donizete, não. Muito pelo contrário, eu discordo do Rodrigo. O que vocês acham disso? Vocês estão enxergando isso também? Eu acho que não mudou tanto assim. O Hernandes fazia muito isso. O Hernandes aparecia muito na frente no passado também. E em questão, que o sistema é mais fluido, né? Muitas vezes, por exemplo, na hora de pressionar, o Rui estava um pouco mais espetado no passado. Algumas vezes os pontas chegavam mais próximos da área ali, dependendo da situação, né? Mas acho que a diferença é que enquanto o Hernandes conseguia lateralizar muito mais, o Leandro Donizete é mais central, por característica, né? Então acho que a diferença tá um pouco ali, tá um pouco nisso. Mas isso é um esquema do ano passado, é parecido um pouco com o que acontecia, né? Só que... enquanto os nossos volantes lateralizavam muito mais, acho que o Leandro Donizete tem mais essa questão de central, né? Então ele lateraliza menos, e com isso ele aparece mais nessa vertente, como se fosse um armador. Mas mesmo como o Davi se aparecia no Mineiro, assim, mais ou menos, que a faixa que ele ocupa é mais central do que essa faixa lateralizada, que o Blanco, quando jogou, ocupava, gostava de cair muito pela direita, que o Hernandes gostava de cair muito pela esquerda, o Christian, quando joga, também costuma cair. Também por uma das beiradas, né? Quando se posiciona sempre, ele vai acabando por um desses lados. Mas eu acho parecido. Mas sim, no nosso esquema, né? Quando você vai subir, quando você tem que colocar o time todo no campo do ataque, né? Pra questão de pressionar e posse, o Donizete aparece muito mais na frente do que ele aparecia na carreira dele como um todo, né? E acho que essa é a maior surpresa do pessoal. Porque os nossos volantes, eles têm que ocupar o campo do adversário, né? Pela proposta de jogo. E aí, tenho gostado dele fazendo isso. Eu até confesso que eu não julgava que ele tivesse essa competência. Eu achei que ele cairia um pouco mais, que ele liberaria mais até os outros volantes para isso, porque eu não achei que ele tinha esse futebol, né, para isso. E ele tem me surpreendido nesse aspecto, que ele tem se mostrado que tem mais qualidade com a bola do que eu pensei que ele tivesse. Agora, então, a questão do 4-4-2, eu percebo mais na hora que a gente não tem a posse, na hora de marcar. Que aí, no caso de ontem, a Derlan volta, Luan volta, fazem uma linha de 4 ali com o Leandro, Donizete e Juninho. E o Juninho, o Serginho, é o cara que vai dar o combate mais na frente ali com o He-Man. Agora, na hora ofensiva, eu não reparei muito nisso, não. Achei que o Serginho parou de movimentar tanto quanto ele movimentava antes, de cair mais para uma ponta, cair para outra, ele rodava, ele ficava muito, muito solto no campo. Agora ele tá, de repente, um pouco mais próximo do He-Man mesmo, mas do Leandro Donizete se posicionando como armador, não observei, e acho que ele e Juninho até vão, assim, é semelhante os dois. Revezam, uma hora um sai um pouco mais, outra hora o outro sai um pouco mais. Agora, uma fala importante também pra gente debater do Rodrigo aí, ô Sérgio, é a questão do segundo tempo. Novamente a gente teve um segundo tempo abaixo, claro que tem outras coisas em volta, a gente já foi pro intervalo perdendo, isso tem um fator psicológico, do outro lado tinha um São Paulo, que é uma equipe muito importante, muito boa, então não dá pra cravar que seja questão física. Mas muita gente novamente especulando isso, que o América tem caído de produção no segundo tempo por causa de condicionamento físico. Qual que é a opinião de vocês? Vocês perceberam algo nessa linha? Ontem eu não fiquei com essa impressão. Ontem achei que caiu por circunstâncias do jogo mesmo, e determinada hora saiu o terceiro gol do São Paulo, aí a vaca já tinha ido pro brejo, mas não vi uma queda de rendimento ligado à questão de condicionamento físico, não. O que vocês acharam? Não, também não vi, não. Eu acho que o que a gente já falou um pouco no início do programa. Você não consegue manter aquele pique o tempo inteiro. É natural, então no segundo tempo você diminuir um pouco. Então não tem jeito. E o resultado, o 2-1 no finalzinho do primeiro tempo, mudou a forma como o São Paulo voltou no segundo tempo. Ele voltou mais assentado no placar. Ele segurou mais ali e tal. E ele tem mais competência para isso também. Acho que eu não vejo tanto essa disparidade que a gente reclamou nos outros jogos, no jogo de ontem. Marcos Grassi. Opa, peraí que eu tinha me mutado. Estão me ouvindo? Agora sim. Então, eu tô acompanhando aqui só para informar para vocês, quando vocês começam com esse touch case de vocês, a audiência cai, e quando eu começo com minhas explanações, a audiência sobe, tá? Já reparei que essa é a dinâmica. Então, outra coisa que eu gostaria de falar, que nós já estamos... já estamos com uma hora de programa, e quando é o Alisson que comanda o programa fica mais comprido que esperança de pobre. O Henrique, ele vai cortando a gente, vai tacando as coisas. O Alisson não, ele deixa correr, aí não termina nunca o programa. Então toca aí, que agora subiu já um pouquinho de novo a audiência que eu comecei a falar. Vai lá. Beleza, eu vou pegar, deixa eu pegar um comentário aqui, que eu acho que é uma coisa que pode ajudar a elevar a audiência, igual o Graça tá falando. O Adriano Lacorte está comentando. Boa noite, Decadentes. Eu falei pro Leitão assar no banco para criar casca, pururuca, e voltar dando sangue. Sobre a postagem do Rafael Moura falando sobre provar o valor, acho que tem a ver com a América. Quem não viu, o He-Man postou no stories do Instagram dele uma mensagem. Opa! Gil, tudo bem? Tá vivo aí? Alô? Ô, Gil, tá dando uns barulhos muito... Tá chiando, tá? Deu uma estourada, Ana. Agora melhor. Agora que dá uma estourada aí. Mas agora tá beleza. Então, o He-Man postou no Instagram dele uma frase lá meio enigmática, tipo... não lembro agora exatamente a frase, mas... É foda quando ninguém tá gostando do que você tá fazendo, ou qualquer coisa assim. Dando a entender que ele poderia sair do América. Ele não fala que é do América, não deixa nada, mas, né, todo mundo ficou especulando isso. Eu não gostei dessa esplanada, né? Eu achei uma puta babaquice. Mas... e ontem, justamente, um dia em que ele jogou bem, que a torcida... Ontem eu achei que a torcida saiu bem satisfeita. E aí, bicho, eu sempre falo isso. O cara que é profissional, igual o Rafael Moura com uma carreira toda aí, ó. O cara já tá na parte de encerrar a carreira. E o cara sentir pressão no América, bicho, a nossa torcida é muito pequena pra isso. Então ontem o Luan, que tem jogado mal aí há um ano e meio, saiu aplaudido, justamente a torcida tentando dar uma força. Então, vai me desculpar, Rimei, mas a pressão de você aqui, em cima de você aqui, Não tá grande, não, cara. Mais futebol e menos mimimi. Eu não sei se ele tá reclamando. Pois é, eu não sei se ele tá reclamando da torcida ou de ficar no banco, de ter que sair, ser substituído. Isso que não, ele não deixa claro. Ele que pediu, viu, Sérgio? Disseram que ele que pediu substituição ontem. Ah, pois é, então. Aqui, ó, eu achei a mensagem dele aqui, só vou ler pra todo mundo entender. Ele escreve assim: quando você precisa ficar provando o seu valor, é exatamente a hora de ir embora. Hashtag coração partido. É, então, pode não, precisar, não ter nada a ver com a América, né? Pode não ter, mas... Sim, e precisar mostrar o valor é o tempo todo, né? Quando precisa, o tempo todo tem que mostrar valor. O futebol é assim, ele tem um cara no banco lá, que é o Judivan, ele tem o Ireland, que foi campeão, foi artilheiro do Campeonato Mineiro. Então, pô, se fosse um cara novo, um cara que estivesse começando agora, beleza, mas Rafael Moura vim com essa? Que isso? Você é calejado disso aí, cara. Venha pra isso. É calejado, né? Disso aí. Não é essa pressão daqui do América que tem que te tirar do sério, não, ué. Vocês ficam aí fazendo fofoca de rede social, só lembrando a audiência rotativa que temos, que no final do programa tem mensagem edificante, hein? Não perdam, não perdam. Vocês ficam aí de Amaury Júnior, essas coisas, aguarde. Ô Sérgio, lê mais alguns comentários interessantes aí pra gente, tá. Aí a gente já passa pra votação de Bale Colatina. Vamos lá, tem uma das mensagens mais importantes que postaram aqui, é do Lucas Caetano, irmão do nosso amigo Felipe, que tá aqui. Ele escreve o seguinte: vou entregar meu irmão. Ele falou que irá enviar uma camisa do Takasago Mineiro para cada um dos decadentes. Beleza, obrigado, viu, Felipe? Vou te passar o e-mail, o meu endereço aqui. Bom, não foi bem essa que eu tinha falado pra ele, não, mas tudo bem. Agora vai ter que dar um jeito, agora já era. Até porque eu tenho que descobrir se vende essa camisa lá. Porque o Takasaki é um time pequeno aqui, né? Ele joga tipo a terceira divisão do campeonato japonês. Esse Takasago, Gil, pra que você entenda, é um clube... Eu também não conheço bem, viu, Felipe? Então você pode até explicar melhor depois aí. Mas é um clube criado lá no Japão, inspirado na América. Eles têm a camisa verde e preta e eles foram fundados em homenagem ao América. É isso, Felipe? É mais ou menos isso. Eu acho que eles gostaram do símbolo, porque o escudo deles lembra o escudo do América. O uniforme, ele já lembrou mais, né? Eles ainda estão com um uniforme parecido com o de 2016. Eles mantiveram essa pegada ainda, não mudaram tanto pro novo, mas sim, o uniforme é com as cores do América e tudo. Então tem esses clubes co-irmãos. Só que é um time aqui ainda pequeno, né? Eu até tenho comentado que eu pretendo ir fazer uma viagem para Takasago, né? Que eu vou me oferecer para ser o diretor de futebol deles e, como primeira missão, eu vou trazer o Givanildo para trabalhar aqui no Japão. Boa, isso vai brilhar. Vai subir para primeira, certeza. Como é o nome do coelho em japonês, ô Felipe? Oi? Coelho em japonês, já aprendeu? Rapaz, pior que o coelho eu sabia, mas já esqueci. Então, Gil, você tinha falado? Vou trazer pro próximo programa, hein? Como é o nome do time pra jogar no Google? Takasago Mineiro. O quê? Takajaco? Takasago. Takasago Mineiro. Ah, lá no Japão chama Mineiro? Porque em homenagem ao América, América Mineiro. Puta. Essa parte nova não faz muito sentido. Seria mais legal se fosse a América Takasago, né? Mas aí... Tá achando que só o São Paulo fez história no Japão, Gil? Ô, louco. Olha, temos um intruso aí. Cheguei só chegou pra acabar com o programa, né? Pra ver se não, vocês não saem daqui hoje, mas é mentira. Entrei pra votação e os avisos paroquiais. Sérgio, tem mais algum... Ô, gente, só lembrando, vou dar um recado aqui, que não estamos lendo todos os comentários dessa vez, justamente porque a nossa audiência está muito grande. Quando a gente traz o Marcos Graça aqui... Nossa audiência eleva bastante, e aí o número de... Agora falando sério, desde o programa passado, a gente combinou de não ler todos, porque tem muita gente que sando aqui no bate-papo, vira um bate-papo, né? Então nós vamos pincelar ali, pegar os principais comentários, justamente para que o programa não fique muito extenso, e a gente traga aqui aquilo que realmente importa, mas podem comentar aí à vontade, a gente vai selecionando aqui. Tem mais algum, Sérgio, que a gente... Não, manda bala aí. Ou seja, quem escreveu só escreveu bobagem, tá? Na visão do Sérgio. A culpa é do Sérgio, tá? Não, depois eu dou uma passada, tem algumas pequenas coisinhas, mas nada que vá gerar uma discussão aqui pra gente, entendeu? Tem o Zoeira Tricolor SPFC aqui, que ele manda que o Decadentes com a participação do Gil decaiu bastante, viu, Gil? Ah, ele me conhece. Eu estrago o nosso programa e agora dos outros também. Desculpa aí. William Gonçalves também manda aqui a mesma coisa, que o Gil tá estragando o programa, que vergonha. Muito amor. Mas é isso aí, já estamos com 1h10 de programa, vamos partir então para o final. Aqui a gente tem a votação, Gil, não sei se o Henrique te explicou, que é a votação do melhor e o pior em campo. Só que a gente não chama de melhor e pior em campo, a gente chama do Bala do jogo, em homenagem a um grande craque da história americana, que é o Jair Bala. Ele é o melhor do jogo, o Bala do jogo. E o Colatina do jogo, também em homenagem, entre aspas, a um lateral do América chamado Colatina, que vamos dizer que não era lá tão bom assim. Então, e aí a galera vota, e de você eu vou pedir, se você tiver alguém do América para votar, como o Bala e Colatina, e quiser participar, será muito bem-vindo, mas você irá votar nos caras do São Paulo, quem foi o melhor em campo do São Paulo e quem foi o pior do jogo do São Paulo. Vamos no voto da galera, Sérgio? Já tem aí? Tô aqui, vamos lá. Primeiro o quê? O Bala? Pode ser primeiro Bala. Então vamos lá. Luan teve um voto, Serginho um voto, Messias um voto, Norberto 2 votos, Juninho 2 votos, Rafael Moura 7 votos e o vencedor Leandro Donizete com 8 votos. Ô Sérgio, não lê o número de votos, não, lê a porcentagem, parece que foi mais massivo, entendeu? Parece que tem mais gente. Eu já fiz isso. Que não foram só 22 pessoas. Henrique, aproveita então e já fala aí seu Bala do jogo. Cara, meu Bala do jogo foi o Norberto. Claro que o gol do He-Man tem muito ali da qualidade dele como atacante também, mas a jogada do Norberto eu acho que foi sensacional, e pro restante da partida também acho que ele jogou muito bem, acho que ele se apresentou bem, acho que ele ficou até um pouco mais travado depois de ter tomado um cartão, que eu acho que eu não merecia ter tomado aquele cartão, mas então hoje eu vou ficar com o Norberto. Felipe de Leucas. Eu votei no Norberto pelo formulário, porque, mesma questão, acho que às vezes que ele se apresentou ofensivamente, ele foi muito bem, ele teve o mérito total na jogada do gol, se apresentou bem em outros lances, conseguiu criar outras situações por ali também que acabaram não gerando gol, mas que foram efetivas, e não acho que ele comprometeu defensivamente falando ontem, ele foi até bem ali, ok, o padrão dele assim, que não é tão bom, e acho que ele fez uma boa partida no geral, acho que dos nossos jogadores foi o que eu achei que jogou melhor, assim. Nesse aspecto. Marcos de Graça, seu voto? Acompanho aí os relatores, vou votar no Norberto também, porque eu acho, inclusive, que lateral é uma posição tão carente no Brasil, principalmente lateral direito, parece que o pessoal na base não se encaminha para lateral direito. Canhoto ainda às vezes vai lá para a lateral esquerda, como o nosso exuberante Formiga, né? Mas o lateral direito é cada pichotada que a gente vê aí nas rodadas de lateral direito, e eu acho que a gente tem que dar essa moral pro Norberto, que bem ou mal ele consegue se virar bem, inclusive na Série A, né? Que era uma dúvida nossa. Então eu vou votar nele. Sim. 3 votos pro Norberto até agora, então. 1 voto, que é o voto da galera, pro Leandro Donizete. Sérgio Tavares, seu voto. Eu vou votar no He-Man. Eu acho que foi uma das melhores partidas dele, não só pelo gol, mas por outras chances que ele teve, a movimentação que ele colocou ali. Se nos dois últimos jogos eu já elogiei ele, num deles eu também votei nele de Bala, ontem foi melhor ainda. Por isso até eu fiquei puto com essa mensagenzinha de Instagram dele. Sair agora é uma sacanagem. Agora que ele tá conseguindo jogar bem e tudo, não gostei disso. Mas no jogo de ontem eu acho que ele foi o melhor. Eu também vou votar no He-Man. 3 votos para Norberto, então. 2 para o He-Man. 1 para Leandro Donizete. Gil, você tem algum cara da América que te encheu os olhos aí, que você queira votar, ou você quer passar a vez? Vai votar nulo? Não, na verdade, eu gostaria de votar. O Bala é o melhor, né? Isso. Então, eu gostaria de votar no Rafael Moura, né? O He-Man. Mostrando aí que, né, com 35 anos ainda consegue calar a boca de muita gente. É igual o Nenê no São Paulo, que quando o Nenê no São Paulo chegou, todo mundo, ele já tá numa idade avançada, não vai fazer nada e tá comendo a bola. E o... Colatina é o outro. Colatina, pode abrir a votação, então. Mas pera aí, fala o Bala do São Paulo também, então. Qual que é o seu Bala do São Paulo? Ah, o Bala é Nenê, do São Paulo, não? É Nenê, não tem nem... Essa foi fácil. Essa foi fácil. Então vamos lá, Colatina, pior do jogo do São Paulo ontem. Eu acredito que o Reinaldo, não só pelo drible, esquerdo, né? Isso, não só pelo drible que ele tomou, mas também ali a maioria dos ataques do América foram todos pelo lado direito. Vocês estão voltando aí no lateral direito, né? Então quer dizer que ele comeu a bola ali em cima do nosso Reinaldo. Então acredito que ele foi o nosso Colatina de ontem. Isso aí. Colatina do América, você teve alguém que você observou? Pode ser alguém que o São Paulo jogou muito em cima dele e tal. Na verdade, eu gostaria de escolher eu não sei o nome dele, mas foi o rapaz que fez o pênalti, né? Porque ah, Matheus Ferraz. Muito infantil aí. Se fosse o zagueiro do meu time, eu teria ficado fulo. Sim, sim. Então, Colatina vai pra ele ali. Então, um voto do Colatina já pro Matheus Ferraz. Eu tô achando que se o Henrique tivesse a possibilidade, ele me esganava, que eu acho que nenhum participante do adversário votou até hoje. Não, é o contrário. Eu tô querendo te esganar, pelo contrário. A gente sempre contou com o voto do convidado. É isso aí. Pro América? Sempre. Sim. Ah, então ótimo. Sérgio Tavares, qual que é o voto? Qual que é o voto do próximo é voto? Da... Vamos lá. Colatina da galera. Rafael Moura, 4,5%. Isso. 4,5%. Giovanni, 4,5%. E Norberto, 4,5%. Estão votando em mim também? Luan, 18,2%. Serginho, 18,2%. Matheus Ferraz, 18,2%. E o vencedor, Enderson Moreira, 27,3%. Anderson Moreira, então, Sérgio, sua voz ficou muito distante. Alguma coisa aconteceu aí. Ah, foi bom. Melhorou agora. Melhorou. Um voto para Anderson, um voto para Matheus Ferraz. Marcos de Graça, qual o seu voto? Esse Colatina de hoje, para mim, é o batom na cueca, né? Não tem explicação. É o Matheus que conseguiu Ferraz com o time do América, gente. Cada vez mais eu chego à conclusão que nós só temos mesmo um zagueiro de Série A mesmo, nós temos um que é o Messias, né? E falando de Messias, a gente tem que citar aqui o dileto Jairo Viana, que sempre diz que o Messias é o grande macho alfa de BH, né? Nas palavras dele. Então, é o cara mesmo. Porque os outros vão falhar, às vezes vão jogar bem, às vezes vão dar pichotada, mas aquele cara que a gente confia mesmo é o Messias. Os outros, de vez em quando, vão entregar mesmo, porque eu acho que eles não estão com o nível exigido para aguentar o Série A, não. Então, dois votos, Matheus Ferraz, um voto, Anderson Moreira. Felipe de Leuca, seu voto. Bom, eu vou votar no Matheus Ferraz também. Uai! Mas calma. Só porque eu acho que... calma. Tem menção honrosa ao posto também. Mas tá. Porque no formulário não foi no Matheus Ferraz, não. É porque eu fiquei na dúvida na hora de votar. E aí no formulário eu sempre tendo a votar com ele. Já fica marcado, né? Acho que o já o Felipe. Mas até porque o Matheus Ferraz só estava jogando porque, né, o posto escalou. Então, mas sim, com essas questões da parte, é porque ele foi pensando, depois revendo um pouco a questão. Eu votei logo depois do jogo, ainda não estava tão são das ideias também, né? Mas o Matheus Ferraz, ele acabou, o que eu falei, eu culpo ele também no primeiro gol, porque eu acho que ele poderia ter eu já acho errado ele subiu para disputar uma bola com o Diego Souza, que é menor do que ele, não é um centroavante, não tem um caguete do centroavante, assim, não é aquele cara que sabe se impor tão bem assim. Ele conseguiu perder a bola com extrema facilidade ali pro Diego Souza, que no que deu a escorada pro outro jogador de São Paulo, aí o contra-ataque já vinha se desenhando, ficou ainda o campo mais aberto ainda pro São Paulo. Era uma disputa de bola aérea ali no círculo central. Então, assim, aquela, você sabe que você não vai ganhar. Você dá aquela empurrada no cara pra desequilibrar ele, pra ele não conseguir cabecear, que isso nunca vai ser uma falta de amarelo, vai parar o lance ali, e o contra-ataque não acontecia. Além dele não fazer a falta, ele conseguiu ainda perder o lance, e aí gerou o gol, e depois ele ainda vai e faz aquele pênalti infantil, que ele chegou a fazer também no segundo gol. A menção é só uma coisa que a menção que eu faço ao posto, que foi o questão de volta, é porque o que me pega, assim, embora eu sinto muito orgulho, acho legal dessa proposta, da forma como a gente consegue enfrentar no primeiro tempo, mas é uma questão de... porque eu vejo um pouco, até do que acompanha a mídia falando, é um pouco que a mídia fala do Fernando Diniz, por exemplo. O Fernando Diniz, ele é muito xiita na defesa de jogo dele, e ele acaba que, por exemplo, a questão do Atlético Paranaense, ele tá tentando impor e tem sofrido agora pela questão de às vezes falta de peça ou coisa assim, e ele não tem conseguido resultados. É uma coisa que os caras comentaram, assim, pô, acho legal a proposta dele, a gente quer que ele dê certo, mas se ele não cuidar de ter resultados, e, por exemplo, chegar na parada da Copa, o Atlético na zona de rebaixamento, por exemplo, sem conseguir ganhar de ninguém, fatalmente ele vai ser trocado e não vai ter essa chance de tentar impor. Então ele tem que tentar mudar um pouquinho para conseguir resultados no começo, enquanto ele vai trabalhando a proposta de jogo dele, que demora mais tempo. Com o Enes, eu penso similar, embora eu acho, como eu falei, agora ele não vai ter como modificar a proposta dele de jogo até a parada da Copa, mas eu acho que ele poderia pensar em formas de se enfrentar outro, certos adversários que podem ser mais efetivas para conseguir segurar um placar ou conseguir vencer um time desses que, se a gente tentar medir força de igual para igual, a gente acaba fatalmente, em questão de ter peças piores, a gente vai acabar sofrendo derrota. O meu motivo de voto no formulário foi por conta disso, dessa segunda questão, mas realmente, depois de analisar e rever os lances da partida, eu realmente tenho que votar no Matheus Ferraz, porque acho que ele... Ainda pela proposta e como ele jogava bem no primeiro tempo, acho que as duas falhas dele que geraram um gol no primeiro tempo foram extremamente decisivas pro resultado do jogo, né? Isso aí. Voto de Leucas, então, pro Matheus Ferraz. O voto foi tão demorado que eu acho que até me perdi. São três pro... três votos pro Matheus Ferraz. Isso. Um pro Anderson. Que é o voto Henrique, você então, seu voto. Eu também vou de Matheus Ferraz, aquele pênalti absolutamente infantil. Concordo com o Felipe também, aquela bola que ele vai subir com o Diego Souza no meio de campo não faz o menor sentido do jeito que ele subiu. Ele arma, ele deixa a defesa toda desarmada e boa parcela. Esse erro dele gera também o primeiro gol de São Paulo. Então, meu voto também é para o Matheus Ferraz. Só a título de transparência, eu já tinha aqui subtraído o voto do Felipe de Leucas no Anderson. Então, independente do voto do Felipe de Leucas, o Anderson continuou sendo o mais votado no voto popular. Isso aí. Sérgio Tavares, qual é o seu voto? Tô com a galera, todo mundo. Matheus Ferraz fez a cagada e que deu a mudança de jogo, eu acho. Mas eu quero chamar a atenção para quem tiver um pouquinho de sensibilidade perceber que mesmo nas entrelinhas o Felipe está... veio no programa inteiro elogiando o Anderson. É uma mudança de paradigma que a gente está assistindo aqui, viu? Não, mas é que isso, eu fico muito marcado pelas críticas. Eu tenho elogios a coisas que ele faz também. Uma coisa que eu falo assim, eu não gosto dele como pessoa. Acho, e tem o que me leva a não gostar. Tem alguns problemas com a questão de jogo. Em alguns dos aspectos ele tem até melhorado. Só que eu ainda acho que uma coisa que eu sempre digo eu sempre vou pontuar aquilo que eu acho que precisa ser melhorado, mas não é que eu nunca pedi a troca dele. Eu pedi a troca na Série B. Isso eu, ano passado, eu pedi assim. Mas assim, para esse ano, uma vez que manteve ele, esse ano eu não propus que ele fosse demitido em momento algum, até porque eu sei que, tipo, para a quantidade de trabalho isso é importante, mas tem essas questões também. Vamos lá. Meu voto, já que o Matheus Ferraz já ganhou, achei que ele foi muito mal mesmo. E se o formulário do Felipe de Leucas já fica com o Anderson Moreira marcado, o meu fica com o Luan, marcado sempre. E ontem eu não vou poupar ele de ter pelo menos um voto, não. Acho que ele é merecedor de pelo menos um voto como colatina da partida. Fez uma falta muito infantil, totalmente estabanado. No primeiro tempo, achei que ele ficou muito sumido, tanto que no intervalo eu fiquei pensando, meu Deus, hoje não teve falha do Luan ainda, mas não teve falha porque praticamente ele não pegou na bola. Já no segundo tempo ele resolveu participar, e aí as cagadas apareceram. Então, seja por pegação no pé ou não, meu voto vai pro Luan ontem, para que ele tenha pelo menos um. Então, 5 votos Matheus Ferraz, 1 voto Anderson Moreira, 1 voto Luan, colatina do jogo, Matheus Ferraz. Relevante aí, Sérgio? Como é que é? Falhou sua mensagem aqui. Algum outro comentário relevante aí? Ah, então, não tem nada pra gente discutir mais, é só algumas opiniões daquilo que a gente falou, né? Então, comentando que, por exemplo, vou pegar uma aqui. Quem é o Dudu, gente? Oi? Quem é o Dudu? Perguntaram aqui, vocês falaram lá em cima do Dudu. Eu não quis falar pra não parecer ignorante, vocês estavam falando Dudu fez tal coisa. É o Dudu Pitbull, a sombra dele paira sobre a América ainda? Quem falou Dudu? Lá em cima no comentário, vocês começaram a falar de Dudu, tem até aqui um comentário, ó. Dudu, então Juninho, Juninho. Deve ser do Juninho, a gente tá falando do Dudu. São Paulo? Não, Dudu no Palmeiras, né? Eu vi esse comentário, foi na hora que vocês falaram de falhas individuais. Isso, aí Dudu. E o Alisson ainda salientou, falha do Dudu? Eu falei do Dudu. Eu falei Dudu pensando Juninho. Ah, então tá. E eu não nem prestei atenção também. O Juninho praticamente não tem sido o Dudu, né? Parece, aqui, ó, foi o Marcos Neto, lá em cima, ó. Gostei de tudo também, não sei o que, parece de demais. Né? Comentário ali. Então vou perguntar pra ele. Depois de derrota, a gente fica ainda pior, cara. Impressionante. É isso aí. Ô, Marcos Neto, me fala aí, quem é Dudu, Marcos Neto? Ah, devia ser o Juninho, isso. É isso aí. É o Juninho. Aqui. Henrique, então deixe seus recados paroquiais aí. Muito bem, avisos paroquiais. Primeiro falando do futebol feminino, gente. O América estava disputando o Brasileiro Série A2. Nós perdemos o último jogo, a gente já tinha comentado aqui pro Minas Brasília, jogo em casa. Nisso, o América está em quarto com 7 pontos. Sendo que os líderes, Inter e Minas e CESP, estão com 13 e 12 pontos. Só os dois primeiros se classificam. A gente fica a 6 pontos da liderança, a 5 da classificação, faltando apenas 2 rodadas. De qualquer forma, as meninas estão de parabéns, estão fazendo um papel bonito no campeonato, levaram aquela garfada sensacional lá em Porto Alegre, naquele jogo que o próprio Inter transmitiu nas suas redes sociais. Então a América vai no dia 30, também conhecido como quarta-feira, até Santa Catarina, até Caçador em Santa Catarina, jogar contra o Napoli, contra a Associação Atlética Napoli, que é quem está em terceiro. Então, de toda sorte, ainda a gente ainda vai continuar na torcida, as meninas estão fazendo um papel bonito. É dificílima a classificação nessa situação, mas ela ainda é matematicamente possível. Então, ficamos na torcida. E o outro aviso paroquial diz respeito ao Campeonato Mineiro de Futebol Americano. Eu não sei se vocês estão acompanhando, a gente já tinha comentado aqui, o América estava bem, após a primeira fase, Atlético em primeiro, América em segundo, os dois times ficavam naquela semana de wild card, né? Sem ter que jogar, só aguardando mais uma rodadinha para definição dos adversários, que seriam ali os outros 4 times mais bem colocados, que fariam essa rodada de wild card. E nesse meio do caminho, teve aquela treta com o Cruzeiro, que eu confesso que eu nem sei direito o que foi, mas o Cruzeiro tinha sido denunciado no Tribunal de Justiça Desportiva, o Cruzeiro teve a primeira decisão, o Cruzeiro foi eliminado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Campeonato Mineiro, de Minas Gerais, né? O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais. O Cruzeiro recorreu, foi para o pleno do TJDMG, e nisso o pleno do TJDMG decidiu pela reintegração do Cruzeiro ao campeonato. Isso foi dito com todas as letras por diversos clubes da competição, não apenas América e Atlético, mas por diversos clubes da competição, classificaram esse retorno do Cruzeiro como sendo um golpe, não aceitaram esse retorno do Cruzeiro, e então América, Atlético e mais outras 7 equipes entregaram à Federação Mineira de Futebol Americano uma carta pedindo a sua exclusão, a sua retirada do campeonato. Eles abandonaram o campeonato contra essa decisão, que não é da Federação Mineira de Futebol, vamos deixar bem claro, né? A Federação Mineira de Futebol, ela está, como qualquer federação, mas ela fica passiva de acatar o que é decidido no Tribunal de Justiça Desportiva. Então, o que aconteceu depois que esses 8, 9 clubes se retiraram do campeonato? A federação resolveu, falou, vai ter parada da Copa, não sei o que, Parará já tem greve do caminhoneiro, eles já precisaram adiar uma rodada em virtude dessa greve, né? A rodada desses times para definir quem fariam as finais foi adiada em virtude da greve também. Então a Federação Mineira de Futebol Americano hoje interrompeu o campeonato e está tentando, o que eu acho até que está no papel deles, buscar uma saída diplomática para a coisa. A bem da verdade, não sei se o Abraão está ouvindo a gente, eu acho que os clubes que se retiraram deveriam, isso é o Henrique falando, eu acho que eles deveriam lutar por aquilo que eles acreditam ser o correto, o verdadeiro, e não aceitar nada diferente da exclusão do Cruzeiro do campeonato. Então, assim, virada de mesa, já basta o futebol normal. Para um esporte que está começando agora, que está se fazendo agora, já começar com essa onda, eu particularmente já não acho legal, mas enfim, o campeonato por enquanto está suspenso, até lá então nós não vamos ter notícias do América Locomotiva. Esses 9 clubes que se retiraram, inclusive, estavam ali em conversações para formar uma liga à parte, uma liga diferente, porque esse baque foi muito grande mesmo. E aí o time do Cruzeiro, que já estava naquela treta toda, né, que perdeu o seu time de futebol americano para o Atlético. Então, para quem não se recorda, o Atlético hoje é o time que era o Cruzeiro, e aí o Cruzeiro Esporte Clube estava querendo dar um bye no, no, no, no BH Eagles, passar a perna no BH Eagles e ficar com esse time. O time não topou, saiu, fez sua parceria com o Atlético, e aí vai lá o Cruzeiro, lá em Juiz de Fora, caçar o Imperadores para fazer uma nova parceria e manter um time de futebol americano dentro da liga. Histórico de podridão esse time tem. Então eu fico bastante inclinado a acreditar que o Cruzeiro está bem cagado nessa história inteira, mas o Campeonato Mineiro de Futebol Americano então está interrompido até que essa bagunça toda seja regulada. Demais é isso, Alisson Fernandes, só entrei para isso. Isso aí. Sabia que você ia trazer algo produtivo para esse programa, como sempre, né, Henrique? Ah, meu papel. Isso aí. Isso aí, senhores. Temos um programa. Peraí, mãe. Tem mais recado? Coisa mais importante do programa. Tem mensagem edificante. Calma lá, isso aí ainda vou chamar. Ainda vou agradecer, Gil, pela participação. Bom. Muito obrigado, Gil, por participar do nosso humilde programinha aqui. Num dia bom pra você, com a vitória, não tão bom assim pra gente, mas acho que a gente conseguiu falar bastante sobre o jogo. Deu pra perceber qual que é a visão que um torcedor de um grande clube está tendo sobre a América nesse ano. Então, muito obrigado a você pela participação. Dê aí o seu recado, fale lá sobre o seu podcast. Enfim, faça seu jabá. Opa, primeiro eu que queria agradecer a oportunidade aí de estar participando com vocês. Queria pedir desculpa ao atraso. Aí eu cheguei correndo, já peguei todos os fios embolados aqui, por isso acabou dando uma interferência, uns barulhinhos a mais. Mas é que eu não sei se todo mundo aí... Eu sei que tem um que mora no Japão, né? Mas não sei se todo mundo mora em Minas. Mas aqui em São Paulo o trânsito é terrível, cara. E é isso aí. Queria agradecer a cada um aqui. Obrigado pela oportunidade. E queria falar... Eu sei que a audiência de vocês... A maioria é americana. É americano que fala? Sim, sim. A maioria dos ouvintes são americanos, mas eu queria dizer que eu faço parte do SPF Cast, que é um podcast parecido com o de vocês, só que do São Paulo Futebol Clube. Somos o maior podcast do São Paulo. E aí, quem estiver ouvindo, que tiver algum amigo são paulino, e puder indicar para ele para ouvir a gente lá, é bacana também. E é legal a gente ter esse papo descontraído, né? Sem ser aquela coisa da mídia, aquela coisa... que comprada, aquela coisa que o pessoal fala e o que a gente não quer saber, na verdade. Isso aí, então, valeu demais pela participação, tomara que no segundo turno você esteja aqui, mas que a gente esteja feliz e você triste com o resultado. Henrique Pinheiro, Henrique já deu seus recados finais, acho que então agora é a hora do grande final, né, da grande cereja do bolo, aguardado momento. Antes da cereja? Atrapalhar, vai lá. Não, desculpa, só antes da cereja, né? Falar que o América joga quinta-feira contra o Corinthians lá em São Paulo. Parece que o Jair Viana tá indo, mas nós estamos mandando um caminhão de meia para ele. Quer Puts, dizer, grila. Se o caminhão chegar, né? Então tá indo aí e a gente deve voltar com o programa na sexta-feira, não é isso? É isso aí. Muito bem. Tem Corinthians na quinta e já tem Atlético Paranaense no próximo domingo na Independência, né? São dois jogos colados aí. Isso contra aí. O Corinthians. Aí, Henrique. Assim, né? Opa, agora, né? Henrique Pinheiro, nesse jogo, América e Atlético Paranaense, vai ter gente aí que vai entrar no Portão 2 e não vai saber pra onde que os olhos vão brilhar mais, viu? Pra qual banco de reservas os olhos vão brilhar mais. Quem é sabe, né? Não precisa quem explicar é muito, né, Sérgio? Verdade. Vocês estão muito enganados, meus amigos. Vocês estão muito enganados, mas tudo bem. Segue o jogo. E pra finalizar nosso programa de hoje, o grande momento da noite, eu diria, Marcos Grassi. Deixa o Felipe se despedir mensagem. Já me despedi. Felipe de Leucas, muito obrigado pela participação aí desde o Japão. Tem algum recado final? Não. Só esperando o recado do Marcos mesmo, que é o mais importante. Isso, é a coisa mais importante. Marcos Grassi e a mensagem edificante da noite de hoje. Logo depois eu já vou finalizar, que eu tenho certeza que isso aí é para estourar a audiência. Sim, obrigado pelo convite. Dois clamores ecoaram no Brasil hoje, né? Me dá combustível e Marcos Grassi nos decadentes. O mais importante realizou para nossa sorte, né? Então, vamos, mensagem edificante. Ó. Só citando aí o Dileto Giovanni, também para a audiência rotativa que temos. No nosso grupo lá tem uma discussão que vira e mexe aparece, principalmente quando tem clássico, contra Atlético e contra Cruzeiro. O que é mais importante? Ganhar o torneio, fazer uma boa campanha, ou ganhar o clássico. Aí os defensores do Anderson dizem, ele ganhou uma Série B de pontos corridos, em cima do Internacional, isso que dá respeito, não sei o quê. Aí quem não gosta muito do Anderson diz, olha, ele nunca ganhou um clássico, só, a gente só leva coice de Atlético e de Cruzeiro, isso não dá respeito aqui dentro, a gente pode ter respeito pro Brasil, mas aqui dentro é sempre a piadinha, não sei o quê. Então isso ficou me incomodando, comecei a pensar na epistemologia da diferença entre ganhar o clássico e ganhar um torneio. Quanto tempo de pesquisa? Quanto tempo de estudo dedicado a isso? Muito tempo de banheiro pensando nisso, viu, Alisson? Aí, após muito refletir, não é nem pensar, é refletir, né? Após muito refletir, eu consegui chegar a uma definição, eu acho que fazer analogia erótica é o que mais vai deixar vocês, assim, finalmente entenderem o que é a diferença entre ganhar um e ganhar outro, daí cada um tira suas conclusões. Então, é o seguinte, essa que é a mensagem edificante, finalmente. Ó, ganhar um torneio, principalmente um torneio de pontos corridos, igual a Série B que o América ganhou ano passado, é igual você fazer amor com sua esposa, com seu esposo, com sua namorada, seu namorado. Meu Deus, já ganhar o clássico é igual você fazer amor com sua amante, ou com seu amante. Então aí vocês vão me perguntar, o que é melhor? Não sei, depende do momento. Às vezes o momento é melhor um, às vezes o momento é melhor o outro. Depende do gosto também da pessoa, né? Mas por isso aqui impera essa discussão, finalmente, do que é melhor. Não tem o melhor ou o pior. Só é diferente. Um é fazer amor com a esposa, outro é fazer amor com o amante. Eu acho que com isso agora todos entenderam a diferença entre um e outro, né? Isso aí. E com essa mensagem edificante, nós terminamos por aqui o Decadência de número 139. Valeu! Valeu!